Zé Bétio. Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu irmão, bom dia. Entrando no ar pela Rádio Capital, mais um programa Zé Bétio que vai até as 6 horas. Tio Zé Bétio, cheguei, bom dia. Bom dia. Bom dia para todos os ouvidos do Brasil. Valeu, na técnica vai trabalhar o gigante Ronaldo José Mero produziu, Zé Bétio vai apresentar, na vida vai trabalhar e vai trabalhar a Gracinha também. Mas é terra boa e boa, Brasil, para sempre. O melhor país do mundo é nosso, a melhor terra do planeta. Nossa, crina, melhor do mundo. Nós temos liberdade, nós temos espaço sobrando. Brasil não tem guerra, não tem vulcão, não tem furacão, não tem neve, não tem nada que incomoda ninguém. Entendeu? E tem que levantar da cama de manhã, arregaçar banho e trabalhar para sempre. Que a vida é dura só para quem é mole. Só. Está chegando, olha, está chegando, olha a hora, olha a hora. Agora são 4:07 de meio São Paulo, 4:07. A pessoa que tem mau hálito, ela tem problema na vida. O mau hálito, além do incômodo, prejudica a pessoa. Às vezes uma moça tão bonita, charmosa, mercadoria para ninguém botar defeito. Ela mesmo sabe que ela é linda. Para isso tem espelho. E ninguém me quer. Não é que não quer, as pessoas querem, mas chega perto, decepção, mau hálito. E a pessoa fica marcada. Fica marcada. Vai num bar e ninguém convida para conversar. Por quê? Porque é mau hálito. Um rapaz, as outras, aquele é um tipão, né? Bonitão, é um tesouro. Vai conversar com ele, decepção também, mau hálito. A pessoa que tem mau hálito, fora sempre, parece que ela plantou bananeira. Parece que ela está com a forquilha para cima. Agora eu pergunto. Dá para beijar o centro da forquilha? Não, não dá. Porque a imagem, ela não agrada, ela não é convidativa. Nem se o cara estiver bêbado, nem o bêbado beija. Que coisa feia, hein? Dá uma olhada, você vai ver a imagem, se agrada. Agrada nada. Não agrada. Então, se você tem mau hálito, você deve usar 2 vezes no dia. Anapion é higiene para a boca, para a garganta. Se você tem gengiva desguiçada, com Anapion resolve o problema. Anapion. Produtor oficial de cristal e mercado há mais de 70 anos. A Anapion tem na farmácia e na drogaria, qualquer lugar do Brasil. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O vídeo deu uma setada no relógio, não perca a condução, hein? Olha a hora, olha a hora. 4:09. Quando você diz o gado de manhã e trazer a casa de capital, encontrando esse andunque aí, canto dos pássaros, mugido de boi, de vaca, bezerrinho, galo que canta, galinha no canto que já tem um ovo de solução, você está na casa de capital, está no programa Zé Bétio que não passa notícia negativa também. Não. O programa é alegre, informa a hora de meio e meio minuto, toca a música que você gosta, tem brincadeiras, sadias, brincadeiras, sadias, é para descontrair as pessoas. E levantar o astral, sair da cama cedo, trabalhar, conquistar as coisas boas da vida. E com amor que a gente conquista tudo, com trabalho sério, com dignidade, com transparência, assim que a gente chega. Amor, amor na frente, só amor constrói. Tá bom? Vai por mim que é por aí, a vida é por aí. Agora são 4:41 em São Paulo, 4:41. Vamos tocar mais música, vamos lá. Agora você vai curtir o Ronaldo Viola e o Praiano. Paixão desempregada. 8h42. Pra roubar os seus carinhos, batia longa jornada, abriciado pela força da paixão desenfreada. E 43. Você ouviu? O Ronaldo Viola e o Praiano cantaram Paixão Desenfreada. Duplão, hein? Duplão. 4h44 e meia, agora 4h44 e meia. Levantando o turma. Sábado. Até relógio, olha a hora. Olha a hora. 4 horas, 5 minutos e meio agora. Na Rádio Capital, você está na companhia de Zé Bétio. Vai, gordo, levanta, rapaz, vai falar com essa banha toda que nem o fungo, hein? Eu tô falando que ele é fungo, vai caminhar, fazer uma boa caminhada, chega em casa, toma banho e depois vai à luta, porque do jeito que vai engordando aí, tá pesando igual um boi, rapaz, que é isso? Que é isso? Galo cantou, Lero Lero cantou, quer me cantar, Belmonte e Amaraí, Pombinha, Mensageira. Relógio, 4 horas, 10 minutos e meio. Música. O corrão são os meus prantos que caíram sobre as letras. E o cerro são memórias que por ela eu perdi. Com certeza ela entende, mesmo estando mal escrita. Não contém frase bonita, mas falei o que senti. Diga que estou sofrendo por viver assim ausente. E amo loucamente desde quando eu a vi. O dia vem variando, ainda estou acordado, em sonho desesperado e até não vem. Será que ela não sabe como é triste um abandono? Já perdi noite de sono, sofrendo por querer ver. Sobre as margens de uma estrada, uma simples sessão existia. A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia. Olha a hora, olha a hora. 4:12, agora 4:12 mesmo. Tu me fala sempre, hein? A vida é dura pra quem mole. Levantar, se mexer, trabalhar e conquistar as coisas. Eu tô como ronca, parece porco na cela. Tá. Nossa! Tanto ronca pra um lado só da mão. Joga água nele durante cada vai. Joga mais água. Ai, se mexe, 4:13 agora, 4:13 em São Paulo. A mulher sofre mais do que o homem. Sempre sofreu e são poucos os homens que reconhecem. Pouquíssimos dos homens que reconhecem que a mulher, ela sofre muito mais do que o homem. Desde pequenininha, enfaixadinha, enroladinha, cuidado aqui, cuidado lá. Quando ela cresce, fica moça, aí começa as dores das costas. Rapazinho aí com 12, 13 anos de idade, já nascendo barba, bigode, vai jogar futebol, já vai sem camisa, faz calor, começa a transpirar, tira a calça e fica com a minhoca de fora e ninguém fala nada. Ninguém toma conhecimento. E a menininha enfaixadinha enroladinha. O homem tem muito mais liberdade desde criança. São poucos que reconhecem. Pouquíssimos os que reconhecem. Minha amiga, presta atenção. Tem um remédio que não deixa você sofrer com as dores das cortas. Não, não deixa. Não, não, não deixa porque corta as dores da hora. Chama Troveran. Mas esse medicamento você deve manter em casa, deve estar dentro da sua casa, porque você não sabe o dia e não sabe exatamente a hora que chega as dores. Pode atrasar, pode adiantar, pode chegar de manhã, no meio do dia, tarde, à noite, madrugada, ninguém sabe. Se você tem a Troveran em casa, quando chega o sintoma das cortes, você toma a Troveran. Chegando o sintoma das cortes, você toma a Troveran, está resolvido. Não sofre mais nada, nada, nada, nada. A Troveran tem na farmácia, na drogaria, em qualquer lugar do Brasil. Assistirem aos sintomas, o médico deverá ser consultado. Ouvinte, acerta o relógio, olha a hora. Olha a hora. 4:14:45 agora. Lero, lero, cantor. Sexta-feira, turma, sexta-feira, sexta-feira. O programa está aberto no ar até 6:00. Vamos levantando, se mexendo. Eu levanto 2:00. A produção toda levanta cedo. Gigante sai cedinho para trabalhar. E a gente vai conquistando as coisas. A conquista que eu falo, sabe o que é? É a saúde que a gente goza. E a alegria de ter vocês aí ouvindo e acompanhando a gente. Essa é a nossa conquista. Nosso maior troféu é este. Eu preciso de vocês, tá bom? Levantar, se mexer, bom. Tem que levantar, né? A pessoa tem que deitar mais cedo. É pra cama muito tarde. Se deita mais cedo, dá pra dormir as horas necessárias, levantar cedo. Vai dormir tarde, não dorme direito. Aí pra levantar uma hora dessa não é fácil. A gente reconhece. Se não jogar água, é difícil. E tem água para jogar. Manda! Mais água! Ah, meu filho, vamos levantar. Lá no Rio Grande do Sul tem um programa de gado para levar. Olha a hora, olha a hora. 4:19. Na Rádio Capital, você está na companhia de Zé Décio. O tempo vai, o tempo vem. Agora são 4:20 e o vento para os 4:20 da tarde. Tem programa Zé Décio. Começa às 5 e vai até 7 horas da noite. Vamos ouvir bem do seu monarca, vai cantar agora o Barreirice. Onde estão meus sapatos? Meus amigos, se nesse momento algum de vocês me perguntasse onde estão os meus sapatos, eu não saberia dizer. Mas em nome de Deus, eu agradeço e peço. Cada fã, cada amigo, cada irmão, que Deus faça por mim. Porque eu não sei onde estão os meus passos. Minutos e meio. Relógio, 4:23:30. Bom dia, obrigado pelo rádio ligado aqui na capital. Muito obrigado. Preste bem atenção. Você sabe, Menor do Debeto, que você, mãe, tem filho, sabe do amor da mãe. A mãe vive em função deles, a mãe vive em função dos filhos. Eu me lembro tanto da minha mãe dando uma fada. Nossa, ela sempre viu uma dorzinha de dente, a barriguinha que doía, ou uma dorzinha de cabeça. A mãe estava sempre junto, sempre. Mãe é o que nós temos de mais sagrado. Sempre falei isso e vou falar sempre, que é uma realidade. Quando a gente apresentava a Deus dando uma fada, nossa, alegre, feliz da vida, cantarolava. A mãe tinha os olhos que brilhavam. Bastava um filho perder o apetite, pronto, a mãe já não era alegre, o velho não brilhava mais. A Beto sonha. Minha amiga, preste bem atenção, você que é mim, preste atenção. Tem dois produtos que eu tomei. Tomei muito licor de cacau xabene, tomei muito biotânico controle. O licor de cacau xabene, ele acaba com verme. É duas doses da primeira dose, passado 6 meses dá uma segunda. Entendeu, senhora? É licor de cacau xabene. Depois que a senhora dá a primeira dose, deixa passar uns 20, 25 dias, aí a senhora começa a dar duas doses no dia de biotânico controle. Biotânico controle tem ferro, tem fósforo e abre o apetite da criança. A senhora vai ver, dona de casa, num curto prazo, dando licor de cacau xabene para a criança. E depois o biotânico controle, a senhora vai ver num prazo de 2 meses a diferença. Como as crianças desenvolvem bonitas, se movimentam, depois haja energia para acompanhar. E o licor de cacau xabene é também para a pessoa adulta, não é só para a criança. Não, a pessoa adulta deve tomar. Porque a pessoa adulta sabe quando tem verme, porque eles mexem. Chega a coçar, chega a dar uma coçada de frente, chega na portinha e volta. Parece que eles vão treinar, só dá uma olhadinha no claro, fala, não, aqui pra dentro. Não, cara, se der licor de cacau xabene, tá resolvido o problema de verme. 2 doses no ano, licor de cacau xabene, telefarmácia, na drogaria, em qualquer lugar do Brasil. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vou vender, deu uma setada na galera, olha a hora. 4:26:30. Tá na cara quem sofre de prisão de ventre. Quando o seu intestino não funciona direito, você sente na pele. Espinhas, manchas, além daquele tremendo mal-estar. Por isso, tome Lactopurga. Com Lactopurga, seu intestino vai funcionar todos os dias como um reloginho. E você não fica com aquela cara amarela, mal-humorado, cara de quem sofre de prisão de ventre. Tome Lactopurga. Seu intestino vai funcionar como um reloginho. Ao que se tira do som, o médico deverá ser consultado. Hoje de manhã, meu telefone. Levantando, hoje é sexta-feira, hein? Sexta-feira, fora da cama, tomar banho, plantar o sono, tomar café, ver as mãos para o céu, agradecer a Deus por ter sorte na nossa vida, trabalhar. Quando você liga o rádio de manhã, procura a Rádio Capital, procura o programa Zé Beto, encontrando esse ambiente aí, ó, canto dos pássaros. Ah, que canto bonito, ó. O fogo apagou e o nhambu chororó. Esse é o fogo apagou. O livro de boi, de vaca, canto do pássaro, galo que canta, galinha que é que tem um ovo já à disposição, tá na Rádio Capital, tá no programa Zé Beto, que só passa notícias alegres, só. Eu não gosto de nada negativo, nada para entristecer ninguém, assim, a nossa gente é de alegria. Eu te vi para acreditar no Brasil, nós estamos no melhor país do mundo. E marido ronca, dona Tiago, esse porco, Deus, ó. Que é isso? Ô, oh. Oh, Ricardo, o que é isso aí, mano? Nossa, tem que jogar água nele, dona Ricardo, vai. Joga mais água. Pega, vai, sai fora. Vamos ouvir música. 4:28, minha cara, 4:28:30. Dino Franco e Mouraí vão cantar Cheiro de Réu. Orvalhada, quatro gente abandonada, as portas de negra chita, parecendo achar bonita, terra cheia de selva. Joga mais água nele, dona de cadáver. Ah, joga. Ah, rapaz, sai da cama, se veste, senhor. Agora são 4h32 de São Paulo, 4h32. Eu começo agora com você, minha amiga, e com você, minha amiga também. A dor de barriga, quando ela chega aguda mesmo e começa a roncar, vai estufando a barriga, a pessoa fica num desespero que não é fácil. Quem vive numa grande São Paulo, a pessoa fica apurada. Onde vão, onde não vou, e não dá para demorar muito, que a coisa tá estufando, está criando pressão. Engraçado, né, que é a natureza. E não pode descuidar, não. Não pode descuidar de jeito nenhum. Olha o outro aí. Aí logo. Ai. Aí, deixa eu ligar para outro. Estou apertado assim. Que é coisa quando é na perto mesmo, é feio. Feio. Quando é negócio aí na frente, bem, o homem encosta lá num poste, né? Vai soltando devagarinho, suma bem, desfaça, vai embora, né? Mas quando é o outro lado aí. Eita, de qualquer casa velha abandonada. Quem para numa fazenda, se vira bem, está do pé de café, de uma moita, está de um toco, vendo uma valeta, nem se vira. Agora numa grande São Paulo, quando a barriga começa a roncar, começa a estufar, a coisa vai ficando feia. Oi? Porque eu estou apertadíssima. Você sabe que tem banheiro aqui? Você sabe que veio atrás de você? Sim. Tem um remédio que vão carregar no bolso, ou na capanga, ou no porta-luva do carro, é Peptozil. Peptozil corta a dor de barriga, galera. Peptozil corta a dor de barriga, galera. Bem, bom, tá junto com você. Deve estar com você, porque às vezes uma hora você mais precisa não ter uma farmácia próximo que vai. Como é que vai fazer? Você tem Peptozil na capanga do cargo, aliás, na capanga, ou no porta-luva do cargo, enfim, se está perto de você, resolve. Resolve. Peptozil resolve. Corta a dor de barriga, nada. Peptozil, guarda o nome. Leva com você uma hora, outra dor de barriga chega. Aí você vai lembrar, no Zé Beto, ih, homem falava, eu. Eu descuidei agora, hein? E agora? Pepto-Bio, cortador de baguete. Pepto-Bio, ter a farmácia na drogaria do aquele lugar do Brasil. Ao que insistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ai, gente! Olha o que eu já pego! Macapital! Que legal! Falou! Eu nunca vou te esquecer. Por favor, diga aqui. Eu te adoro. Eu não consigo esquecer você. Nem um minuto. Ouça, meu bem, que eu vou lhe dizer. Fala, princesa. Quero você. Todinha pra mim. Quero você. Inteirinha pra mim. Quero você. Todinha. Todinha pra mim. Inteirinha pra mim. Quero você. Todinha pra mim. Quero você. Inteirinha pra mim. Quero você. Todinha. Todinha pra mim. Inteirinha. Só pra mim. Olha a hora, turma. Olha a hora. 4h39.000, 4h39.000. Hoje é sexta-feira, turma. Sexta-feira hoje. Aracite é marca de fora. Boa, boa, como fala o mineiro, como fala o goiano, ele é demais de boa. Aracite é aquela que você deve manter em casa, que de repente escolhe a perna da mesa, da cadeira, vai puxar na mesa, só puxador, a gaveta não sai, quebra uma peça, você mesmo resolve. Porque o que colhe é a cola. Se você tem aracite em casa, não tem mistério nenhum, nenhum segredo colar uma peça que estourou o vidro. Aracite, quando você vai ao supermercado, você faz uma relação das contas. Na relação, você deve incluir cola aracite, cola vidros, plástico, madeira, cerâmica, azulejo, metais, concreto, aparecendo um vazamento num cano de água de ferro ou plástico. O mesmo de PVC, vem lá com cola aracite. Para vazamento, cola lanterna de automóveis, salto, sapato, borracha e serve também para moldar peças de artesanato. Aracite, Aracite é uma linha de adesivos produzidos pela Brascola. Aracite é um produto que vem dos bisnagas, aí você mistura para ter uma cola viscosa, passada em massa. Aracite misturou, colou, ficou. Aracite forma a hora, 4h40 e 45 segundos. Quando eu olho esse garoto brincando, pulando, feito um passarinho querendo voar, eu me lembro dele bem magrinho, com a perna fininha que nem sabia. Quem te viu crescer assim, bonito e forte, sabe quem faz isso por você. Beaba, bebê, baby, o sonho. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Rádio Capital, você está na companhia de Bebete. Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento. Dona de casa, levanta cedinho, serve leite, prepara café, chá, lanche para a turma. Chega na chapa, tudo vai esfriando, o marido ronca para esse pouco. Ah, como é. Nossa, já. Olha mais água. Ai, rapaz, para de ronca para esse pouco, não sabe nada. Quer dizer, você vai reclamar. Sim, o governo tem costa larga. Nós temos que cobrar alguma coisa do governo, mas nós temos que fazer nossa parte. Eu faço a minha parte bem feita. Eu levanto cedo, trabalho e sempre estou construindo. Eu só procuro construir. Entendeu? É por aí que a gente se valoriza e é por aí que nós conquistamos as coisas. Com trabalho sério, com dignidade, com seriedade, com transparência e amor. Olha a hora, olha a hora. 4 horas, 42 minutos e 50 segundos agora. Tio, oh. Tio, tá com meu busco agora. 4h47. Galo cantou, Lero Lero cantou, quem vai cantar? João Mineiro e Marciano, amor e amizade. Não dorme, joga água, espanta o resto do sono e sai fora. Bom, gente, hoje é Natal, programa de pertinho, hoje o programa tá sem vergonha, não tá não, Bruno? Tá bem mole, né? Tá parado, um programa preguiçoso, deixa um programa assim, nos dias de trabalho que derrubaram, né? Hoje é Natal, hoje não vão incomodar ninguém pra pular da cama, não, porque seria até um desrespeito aos ouvintes do Brasil. Então a gente vai formando a hora, tocando as músicas que vocês gostam. Hoje não tem nada de molhar boneca, hein? Não, não é? Pois não. É. Você não tem que jogar água em ninguém, né? Não tem, não. É, também, eu comi até agora, tem que dormir. 6h07 em São Paulo, 6h07. Agora, Juliano e Jardel cantam. Dói coração. Toca no filme. Dói coração, você dói, eu quero chorar. Sua batida é minha pena, quando quiser pode parar. Dói coração, você dói, eu vou chorar. Quando quiser, pode parar. Você parando, eu morrerei. pode esquecer e a minha dor. Porque é tão triste viver penando, sempre chorando por um amor. Que o relógio vinte de São Paulo, 6:08. Dói coração, você dói, eu vou chorar. Sua partida é minha vida, quando quiser pode parar. Pode parar. Você parando eu morrerei, esquecerei a minha dor. Porque é tão triste viver penando, sempre chorando por um amor. Chama Sarancheira, coronel? Não estou tá me lembrando muito bem, não. Chama Sanfoneiro Folgado. Sanfoneiro Folgado? É. Aí é arpeiro folgado? Não, aí é violeiro folgado. Violeiro? É. Violeiro folgado. Aí é viola, coronel. É viola, agora que estou vendo o significado dela. É, São Paulo, ouvinte de uma acertada no relógio, o xarope Cessa Tosse informa, 6:10. Agora eu quero falar com a senhora dona de casa, que tem um bebezinho e que a senhora percebe que daqui mais alguns dias dentinhos vão nascer. Criança começa a chorar, não pega chupeta, não quer mamadeira, não se alimenta, a mãe sofre, pai não dorme, é uma tristeza para a família toda. Dona de casa, tem bebezinho, a senhora percebe que vai nascer dentinhos, então a senhora compre anesente do bebê. Anesente do bebê é um líquido, a senhora molha o algodão, passa na gengiva, onde dentinhos estão nascendo. Ah, criança não chora um minuto, nada, nada, nada. Porque a anesente do bebê é um líquido que foi preparado especialmente para ajudar a nascer os dentinhos e para a criança não sofrer. A anesente do bebê tem na farmácia, tem na drogaria, em qualquer lugar do Brasil. Olha a hora, gente. Olha a hora, São Paulo, 6:11. 6:11. Hoje a Melissa dormiu, o povinho da Melissa. Né, Melissa? Dormiu, mas coitadinha. Ela ganhou presente à meia-noite. Lá, a Elizabeth não tem na rádio, não. Eu vou dormir, criado. Dorme, ó. O Guilherme também tá dormindo aqui. Tá dormindo, tá mamando. Acorda, rapaz. Ô, ô. Ô, que é isso? Será que sou eu que preciso ficar acordado, cara? Meio Rufino. O Rufino também parece que tá meio dormindo. Não, oh, também. É? Eu tô acordado também. Tá acordado, Rufino? Tô acordado. Vou dar um berro pra cima. Ô, ô, turma! Dorme mais! Ninguém ouviu, hein? Ô, Rufino, vamos tocar mais uma música. Agora é o Zé Beto, hein? É uma melodia bem alegre, da autoria do José Homero. É do Peru. Toca! Uma acertada do relógio, olha a hora, em São Paulo, 6:12. Agora, gente, olha a hora em São Paulo, 6:13. Mandar mensagem de Natal lá pra a véia, não? Eu preciso mandar mais uma mensagem, que uma só não dá, né? Tá legal. Agora a gente tem os comerciais pra fazer, depois a gente faz uma balquinha de sanfona e você fala com ela mais cedo, pelo menos depois dela almoçar, né? É verdade. Então ela almoça mais cedo, ela almoça às 2 da tarde. 6:15 em São Paulo, 6:15. É o recorde que vocês ouvem? E é o programa Zé Beto. Eu quero começar agora com você ouvindo. Se na madrugada você exagerou comidas gordurosas e bebidas alcoólicas. Como é que é? Bebidas alcoólicas. Alcoólicas. Olha aí. Logicamente daqui a pouco você levanta e começa a sentir tonturas, hein? Tonturas, começa a doer estômago, barriga também não vai parar com as coisas. Então você toma Hepatovis com a cachofra. Hepatovis com a cachofra, remédio que conserta o fígado mesmo. Hepatovis com a cachofra tem em drágeas e tem em líquido. Tem na farmácia, tem na drogaria, em qualquer lugar do Brasil. Hepatovis com a cachofra. Vamos levantar. Não, levantar nada, vamos dormir, vai. Continue dormindo. 6:17, 6:17. Quero agora dar uma alô para você ouvindo. Aqui no Brasil só tem um produto que limpa os dentes. Porque normalmente a pessoa que fuma muito, com o decorrer do tempo, os dentes, eles amarelam e deixa a pessoa tão deselegante, parece que comeu jatobá. Então você usa Nicodente, é um pó, você coloca na escova e escova bem os dentes. Aí fica um branco, claro, lindo, e depois você vai ter prazer de ir em frente ao espelho para ver a beleza dos seus dentes. Nicodente, Nicodente tem na farmácia e tem na drogaria também. Use Nicodente e seus dentes serão sempre branco. Você conserva os dentes lindos, lindos, lindos, lindos. Nicodente. Às 18:00 em São Paulo, 6:18. Aqueles bolinhos de bacalhau ontem quebraram lá do almoço, hein, Nicodente? Ah, substituíram, né, o almoço. Onde que eu moro aqui, né? Tá tão gostoso. Você comeu, cara? Eu comi uns bolinhos. Quantos? 8, né, cara? Eu comi uns três assim, fiquei com vontade, aí ele falou, pega mais, eu peguei. É, foi a Maria do Céu, minha mãe, a Maria do Veneto, se prepararam, foram os filhos, foi até lá, buscar e veio também pão, grandes fatias de pão. Eu não sei o que é que misturaram ali, parece que tinha mel misturado, uma coisa tão gostosa. E comeu também aquilo, dona Ana? O pão não comi, não. Também mas não. Quando eu cheguei atrasado. É, não? Não. Aquela hora que o senhor comeu os bolinhos, a gente nem tinha mexido no pão. Mas estava embrulhado, então, né? Aí o senhor estava com pressa, foi embora, estava com sono, tem que descansar. Então foi. O senhor perdeu o pão de mel. Perdi o pão de mel. Entendeu? Bom, coronel, vamos tocar mais uma música e depois a gente vai... Tocar uma bocinha? É. Já dá uma lua na parte, tá? 6:19, 6:19. Agora é o Luiz Gonzaga, Asa Branca, tá com você. São Paulo, 6:21. Até mesmo a água branca bateu asas do sertão. Depois que eu disse adeus, Rosinha, guarda comigo no meu coração. Depois que eu disse adeus, Rosinha, guarda comigo no meu coração. A chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Não viu que eu voltarei de no meu coração. Eu te asseguro, não chore não viu que eu voltarei de no meu coração. Sabe o que é a botega, meu filho? Tá do... É o Dita? Falou que era a puca dessa. É o Dita? Ô, qual é que você sabe o que é lá ver que área lá de bruta? Cuma? Cuma, rapaz. É. Ô, negão. Pergunta pra ele se ele sabe. Nós estamos juntos, meu amigo. Coronel, sei lá, do jeito que ele tá, e de repente ele chama o Juca, hein? calção, camisa, leve gelal também, porque sempre disputando uma partida de futebol, ninguém quer sair perdendo. Todo mundo quer sair com uma vitória. Ah, eu ganhei, a taça que eu fiz. São aquelas entradas violentas, porque o futebol é um esporte bruto. O que acontece? A pessoa leva uma buquinada, dá uma buquinada, ninguém cai, torce um pé, dói. Aí aplica gelal, não sente dores mesmo. Quando você for jogar futebol, leve gelal, porque qualquer pancada, aplica gelal, alivia na hora, mas é imediato o alívio. Gelal tem em spray e tem em pomada. E gelal você encontra em qualquer farmácia, em qualquer drogaria do Brasil. Linda demais. Acho que o cara que vem morrendo tocar essa música, ele vive mais umas 2 horas ainda. 6h25, 6h25. O Barba B hoje veio aqui cumprimentar a gente, desejar boas festas, e a gente aproveita esse grande artista, esse grande cômico, esse humorista, para contar uma piada ou mais piada. Fala, Barba, né? Ah, não, com esse negócio de conquistar, eu só saía mais. Uma vez eu vi uma mocinha com um relógio no pulso, falei, eu vou perguntar aqui a oração e aproveito, né? E bato uma caixinha de lá. Cheguei e falei, ô mocinha, que oração aí no seu relógio? Ela falou, falta 5 pra você criar vergonha. Eu falei, nossa, que relógio adiantado. Gente, São Paulo, 6h26, 6h26. Eu acho que usar anapion é bom porque nós não sabemos durante um dia aquilo que entra na nossa boca e o que é que fica depositado na nossa garganta. Eu vou usar anapion porque é higiene para a boca e é higiene também para a garganta. A pessoa que tem gengivas que sangram, é bom usar anapion, porque se gengivas estão sangrando, é porque estão infeccionadas. A pessoa deve usar anapion. Quem tem mau hálito, deve usar mais vezes por dia. O Cláudio Lebre tem que usar pelo menos umas 10 vezes por dia anapion, porque senão vai perder o emprego. É ter um mau hálito violento. Anapion, tem na farmácia, tem na drogaria também. Anapion. Gente, aqui em São Paulo são 6h27. Hoje é sábado, dia de Natal. Nós estamos aqui trabalhando e o coronel pega o que é São Paulo para mim, né? É, eu fazia carnaval, São Jorge, já resolve também o teu problema aí de mandar uma mensagem de Natal na favela. Vai falar alguma coisa lá enquanto você prepara, vai? Tu vai tocar uma voz daquelas bem bonita, né? Chorosa, né? Bem chorosa, gente. Não, 6h27, né? Parece, né? Que bonito. Quando a gente olha essa vozinha assim, a gente fica todo arrepiado, né? Hoje é Natal. É dia 25 de dezembro. É um dia de confraternização, um dia que todo mundo se cumprimenta, todos se abraçam e todos desejam a todos que sejam felizes. dia de Natal, dia do nascimento de Jesus, é um dia em que a gente deve respeitar, respeitando-se uns aos outros, né? Então eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês, mortalmente para minha querida Zafirina. A minha querida Zafirina, que está lá em Cabrobró, passou o Natal sozinha, coitadinha, né? O companheiro dela tá pra cá, ela tá pra lá, e ficou sozinha. Chegou meia-noite, não tinha ninguém, foi dormir. E aí se tivesse alguém aí, mas não? Mas eu quero desejar pra tu, Zafirina, muita felicidade. Eu quero dizer pra tu, Zafirina, que eu te amo, viu? Eu te amo muito. Nunca esqueci de tu, não. Eu tô aqui, mas nunca esqueci de tu, não. Eu vou chegar aí daqui uns dias, né? Vou levar um presentinho pra tu, viu? Por enquanto é só essa mensagem. Essa mensagem tu não é dinheiro, mas também tu fica satisfeito. Tu tá sabendo que é de coração, viu? Essa mensagem. Mas quando eu ficar de férias, eu vou aí, né, Zafirina? E a gente conversa, viu, meu filho? Zafirina, um beijo. Beijo, Zafirina, um beijo. Tá mandando mensagem pra uma mulher que já morreu, hein? Uma mensagem que ela tá viva. Ele fica falando, você passou o Natal sozinho. Ele não sabe nem se a mulher tá viva. Coitado. Coronel, a Zafirina tem quantos anos, Adriano? 100 anos, né? Não, eu tenho 99, né? Então, eu casei com ela. Eu era uns 8 anos mais velho que ela. Você casou com qual idade, Coronel? Eu me casei muito menino. Com 56, não foi, não. Com 35. Isso aí, você casou só uma vez? Primeira vez, né? Primeira vez. Você casou quantas vezes? Eu casei um bocado. Tem uma piarada esparramada por aí. Não, cara. Lá em Pernambuco, lá no Ceará, Mato Grosso. Esse coronel já viajou muito, viu, meu filho? Ele tem filho por todo o Brasil. Tem. Ele já morou até em Manaus? Já morou em Manaus? Ele é trambiqueiro lá, velho. Eu morei no Amazonas, né? Ele é trambiqueiro lá, velho. Às vezes eu fico dando uma jogada. Ele abre, ele conta tudo. É, pra mim ele não conta muito. Né? Agora, a justiça também não vai mais atrás disso. Fazer o quê? Pegar um homem de 29 anos, fazer o quê? Você já não ofende mais ninguém, já não apronta mais. Sabe? Eu sou outra criança. Sou criança de novo. Ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já fez. Foi bananeiro que deu o caso, né? Tá em pé, mas não produz mais. 6h31. 6h31. Sob os auspícios da rádio de Calcaia do Alto. Bom, eu... Dona de casa, a senhora que sempre usou o sabonete comum e talco comum, mude quilogicamente, a senhora muda para melhor. Use sabonete pelotense, use pó pelotense, são melhores, são medicinais e não são mais caros. E são próprios para combater brotoejas, para as irritações da pele, ferimentos, queimaduras, eczemas, e são ótimos para eliminar as impurezas do couro cabeludo, para frieiras e para os odores dos pés. Odores dos pés, a gente fala por delicadeza, mas o coronel sabe não, né, Fernando? É chulé. É. Usem sabonete pelotense, usem pó pelotense, são melhores, são medicinais e não são mais caros. E vocês encontram em qualquer lugar do Brasil, sabonete pelotense e pó pelotense. São 6 horas e 33 minutos. 6h33. Vamos tocar mais uma música, Rufino? Agora, o João Mineiro e Marciano, da autoria do Marciano, Casa de Festa. Toca. O relógio, 6 horas 35 minutos. Agora eu sei onde ela está comandando a noite. Como eu preciso rever seu rosto, eu vou ali. É muito triste ser tratado normalmente, como se fosse um cliente que precisa divertir. Talvez não seja um felizardo mesmo à toa. É tão difícil uma convivendo até quando der. Vejo sofredores fazendo ali a triste barganha, fazendo amor à mulher estranha. E eu compro o meu da própria mulher. Casa de festa, sempre tem luz e de flor. Para os seus falsos amores, tu não ganha como assim. Isso me deixa muito triste. Quando viveu a meu lado, nunca arrumou pra acerta o relógio. Olha a hora, o xarope Cessa Toca informa em São Paulo, 6h36. Troque sua ressaca por um comprimido de ressaca. Com ressaca a festa continua. E atenção, senhores proprietários de bares, restaurantes, padarias, mercearias. Vocês podem ter ressaca. O comprimido que acaba com a ressaca para venda aí em seu estabelecimento. Basta solicitar aos revendedores do ramo que serão prontamente atendidos. Yeah. rádio relógio, 5:04:30. Quinta-feira, gente. Quinta-feira hoje não é domingo, não. Hoje é quinta. Vai dar da cama cedo, tomar um banho, tomar café, despertar bem o sono e erguer as mãos para o céu. Agradeça a Deus por ter as pernas, os braços e a visão. E daí para frente, a gente trabalha com amor, com dedicação, com respeito. Nós conquistamos tudo o que desejamos de bom na vida. Não precisa ser dono do mundo para viver. Não, vive-se com menos, mas com uma vida honrada, uma vida com seriedade. Aí é bom demais, tá certo? Se ficar de bobeira na cama, vai água em cima. Tô falando. Caroncando, crescendo porco, aí é bicho feio. São 5:08, eu só falo agora. 5:08. Fica aí, fica na nossa companhia. Até 7 horas é o programa Zebete, com muita música. Esta também é, ó, da melhor qualidade. É Antigona, mas fez um grande sucesso. É para sempre. A música, quando é sucesso, é como ouro. Ouro não enferruja nunca. Dulce Liema, Não Beba Mais Não. E o nosso amor. Eu quero mandar um abraço pra todo o norte do Brasil. É bom. Eu não posso esquecer de mandar um abraço pro Nordeste. E também quero mandar um abraço pro sul do Brasil. E eu não posso esquecer do Centro-Oeste. Quero mandar um abraço também pra todo o Sudeste brasileiro. Brasil! Mandou, tá mandado. Tá mandado, nós mandamos também. Eu mando, o Ronaldo manda, o Janeiro manda, Maurinho manda, a Gatona manda. Todos nós, tá? Gente de São Paulo, são 5:12 agora, 5:12. Vamos se mexendo, turma, que a hora vai passando. Não esquece que o relógio não para, não para. A pessoa tem que ir pra cama mais cedo. Fica na televisão, daí de meia, 11h, 11h30, meia-noite. Às vezes entra pela madrugada, não dorme. E nesse horário, se não mandar água nele, é duro pra levantar. A minha ronca parece porco. Que é isso, ó? Lá no Rio Grande do Sul tem um programa de gado que chama Levanta, velho. Vai, rapaz, sai fora, água nele. Joga mais água. E vai. Agora são 5:13 em São Paulo. 5:13. Hoje é quinta-feira, xará. Quinta-feira, sai da cama, senhor. Vai se mexendo, vai trabalhar. Vamos ouvir música, que bom. Muito bom. A música, ela faz bem pra gente. A música, quando ela é música, não é bandalheira, quando é música, ela faz bem pra gente. Como essa, Alan e Aladim vão cantar. A 2 graus. Esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou, e você onde está? Sinto frio surrar meu rosto, mas pra eu sentir o meu corpo sem você pra calentar. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem. Vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Oi, acerta o relógio. Agora são 5:15. Consigo adormecer. O meu corpo não te esquece. Cobertor já não aquece essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado neste frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento. Gente, 6 horas 37 minutos. Ouvinte, se você vai comprar eletrodoméstico, procure uma loja Bracel. Onde tem uma loja Bracel, você compra.